mas em trevas já brilhou pra mim a luz. Confio só nesse nome, que nome? Oh, não. Em minha viva esperança. Liberdade, conquistou na dura cruz. Confio só em quê? Confio só nesse nome, diga bem alto: Jesus, a última esperança pro Brasil é o Senhor. Oh, entregue a Ele que Deus sofreu. A solução vai te dar. Venha como estás. Jesus é a paz. Levantem as duas mãos todos, por favor, assim, ó, assim. Eu agora sou de Deus. Sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Aleluia.